céus, abrindo o mar vermelho para o seu povo então passar. Jó perdeu sua família e riqueza, mas o dobro Deus lhe deu. Porque duvida que o poder está nas mãos de Deus. Cova dos leões, família.